Muito boa tarde, bem-vindos ao Conversas de Esquina, o programa mais monárquico da rádio portuguesa. Lá em casa está o Dom Duarte. Lá em casa está o Dom Duarte. E o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu. Lá em casa está uma Isabelinha. Lá em casa tem uma Isabelinha. Isabelinha, ai, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu. Lá em casa tenho três filhos. Lá em casa tenho três filhos. E os três filhos, ai, Isabelinha, ai, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu. Lá em casa tenho uma empregada. Lá em casa tenho uma empregada. Empregada, olá, e os três filhos, ai, Isabelinha, ai, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu. Lá em casa tenho um motorista. Lá em casa tenho um motorista. E o motorista frum, e empregada lá. E os três filhos, ei, Isabelinha, ai. E o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu. E o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu. Lá em casa tenho um jardineiro. Lá em casa tenho um jardineiro. E jardineiro, choc, choc, motorista frum, e empregada lá. Os três filhos, ei, Isabelinha, ai. E o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu, e o Dom Duarte piu. É assim, nós apoiamos aqui a monarquia nas nossas conversas de esquina. Epá, este vídeo é do César Mourão, do programa Gosto Disto, epá, uma ideia absolutamente genial. E ontem estava a falar com o Otávio antes de virmos gravar o programa e disse, epá, já temos introdução. E o Otávio, não, mas sim, mas temos introdução. Hoje temos então o Otávio Oliveira, regressa a nós depois de ter faltado no aniversário, mas falou connosco ao telefone, muito, muito, muito bem. E temos a nossa amiga Sara, que também falou connosco ao telefone, sim, a minha namorada, e vem-nos falar, é assim, aqui, é o amor. Estou-me a sentir um candelabro neste programa. Sim, sabes quando o Gonçalo não vem, vem a Sara, porque a Sara, eu e a Sara temos uma química muito especial. E a Sara vai-nos falar um bocadinho da Itália e também sobre o Dia da Mulher. Vamos ter participações especiais da Raquel e do Rui, que estão no exterior aqui do estúdio, bem longe até de nós, e vão-nos falar também um bocadinho, Rui, sobre o Benfica-Porto, que correu mal para o Benfica, e a nossa entrada no sábado também correu mal, porque eu disse que o Benfica ia ganhar 5-0, e passei o hino do Benfica, e correu muito, muito mal, o que dá a entender que o nosso programa é gravado. Não há pluralismo neste Não há pluralismo, e vamos falar com a Raquel, combinei ontem à noite com ela também, ela não pode vir ao estúdio, mas vai falar connosco através de telefone. Sim, nós temos que dizer quais são os processos. Tens que explicar como é que funcionam os backstages, sim, do programa. Sim, sim, sim. O nosso backstage é muito básico. O nosso backstage é o Facebook. É para aí. Ah, espetacular. É muito bom, muito é bom. É o chat. Olha, uma coisa bastante interessante. São cerca de 6 horas, ainda é de dia. Pá, os dias estão a crescer, está a fazer muito calor. Estão cerca de 25 graus na rua. 25 neste momento, nós. Não, 22. 22, 23. Sim, mas amanhã vai fazer 25 no domingo. Pá, já fui à praia, meu. Isso já foste à praia? Não, calma, não fui à praia tomar banho, tenham calma. Ah, okay. Já fui à praia assim, à tardinha, depois do almoço, para tomar um drink e ficar sim, pegando sim, um sim. Solzinho. Mas sabes que dizem, dizem que o verão este ano vai ser mauzinho. Não tivemos inverno, este ano esquece. E o verão vai ser uma coisinha complicada. Ah, o verão é bom quente para quem gosta dele quente, para quem gosta dele frio é bom frio. Não gostas daquele claro verão gosto, com 30 claro graus sim, e... Claro que sim, pá, muito, muito. Claro que sim, gosto de verão e gosto de praia, mas não sou particularmente... Pá, nós não tivemos inverno e é muito giro. Eu então teste de chuva e gostei muito do inverno, teve chuva e tal. Porque eu sempre que chove parto um chapéu de chuva e então é traumatizante para mim. Mas epá, isto está muito complicado, pá, em Portugal. Estamos em situação de seca extrema em muitas zonas do país. Já tivemos que pedir ajuda à União Europeia devido à agricultura. Parece que as colheitas vão acabar por se estragar, não é verdade? E é mais um problema, só nos faltava isto. É uma questão de fé. Para mim é uma questão de fé. Viste o padre que foi fazer... Vi. Aquela... E vi a ministra também dizer que é uma questão de fé e é nestes momentos que eu me dá vontade de emigrar. Mas o governo não pode fazer nada em relação à questão. Estou a brincar em relação à questão da imigração e a Assunção Cristas disse que o governo já tinha ativado os mecanismos de salvaguarda ou de proteção aos produtores relativos à agricultura, mas fico um bocado preocupado quando uma ministra tem este tipo de declarações. É uma questão de fé e sobretudo porque o CDS continua e a direita em geral, o CDS e o PSD continuam a ter esta relação umbilical com a Igreja, viu-se agora na história dos feriados e incomoda-me, mas pronto, enfim, cada cabeça a sua sentença e quem sou eu para estar a fazer juízes de valor sobre religião e sobre... Neste país é um bocado complicado e sabemos que as pessoas... Que isto é uma coisa que não choca a maioria das pessoas, tal como não chocou os feriados, portanto... E os esfriados é um tema que depois nós voltamos a mim, também faz imensa confusão esta reconciliação, este concílio, melhor assim dizendo, entre a Igreja e o Estado. O Rui não está cá, mas eu vou apoderar-me, vou fazer uso de uma frase dele num artigo que ele escreveu. No desacordo. Metem gosto no Facebook. Eu ainda quero um espaço de crónicas lá. O Rui disse que o incomodava particularmente o facto de ver o Estado português a dançar com a mão na anca da Igreja Católica. E a verdade é que isso me incomoda bastante. Porque enfim, quer dizer, parece que é um retrocesso, mas. Já que pegámos na questão da Ministra da Agricultura, fazemos já aqui a ponte para aquilo que aconteceu esta semana, que foi um caso quente, e é o caso que está a bater forte, a bater punho, como dizia o nosso querido amigo do Prós e Contras, que é a questão Gaspar contra Álvaro, o nosso Ministro Álvaro. E no debate quinzenal que houve na passada quarta-feira na Assembleia da República, falou-se numa divisão entre os gasparistas e os alvaristas, e uma divisão que existe no governo. Até o Vítor Gaspar, há uns tempos, tinha uma notícia a dizer que ele era considerado o salazarinho do governo. E esta divisão, estas trocas, estas baldrocas, não fazem bem a uma imagem de um governo que se diz empenhado e sério. E estamos com um crente completamente parado por quesilhas pessoais e por decretos de lei que fazem com que Álvaro Santos Pereira vá a São Bento durante 3 horas levar um puxão de orelhas e dar um puxão de orelhas também ao Passos Coelho. Isto não é... Lá está. Acho que é uma questão de incompetência. Eu não acho que seja uma questão de incompetência, nem acho que seja uma questão de falta de seriedade das pessoas. Acho é que visivelmente há uma orientação neste governo e há uma hierarquia muito, muito assumida, ou pelo menos uma hierarquia que se percebe facilmente no governo, em que há aquela ala de Passos Coelho, Miguel Relvas, o próprio Vítor Gaspar acaba por ser também um dos elos mais fortes deste governo, soube conquistar o seu espaço, é um facto, apesar daquele estilo muito pastoso, muito lento, muito monocórdico a nível de comunicação, mas Vítor Gaspar soube conquistar o seu espaço no governo, e o Álvaro, por seu turno, não convenceu nem internamente os membros do governo, nem conquistou o seu espaço político junto da sociedade portuguesa. O Álvaro é claramente o elo mais fraco deste governo, não tenho a mínima dúvida, e isto às vezes em política nós sabemos que é muito mais importante a percepção do que a realidade. Mas agora, isto mais do que uma questão de ego ou uma questão de competência, é uma questão de esvaziamento político das competências do ministro. Ou seja, não é a primeira área de intervenção que são retiradas competências ao Álvaro de Santos Pereira. Sim. Podes lidar bem com o emprego jovem, por exemplo, já tinha sido dado ao Miguel Relvas. Por falar, emprego, adorei a crónica no Expresso. Acho que publicaste no que do Paulo sim, Futre. Sobre o Paulo Futre. O Paulo Futre faz mais pela economia. Mas é verdade, o Paulo Futre em quatro ou cinco Futre Boys, do emprego a 50 pessoas. Não é fácil. Eu aqui não quero estar demasiado solidário com o Ministro da Economia, embora não defenda totalmente. Mas digo, acho que é muito difícil conseguir fomentar o emprego e criar dinâmicas a nível económico. Quando as próprias políticas governamentais são contrárias a essa, ou não são tendentes a esse fomento do crescimento económico. Portanto, Álvaro dos Santos Pereira tem uma tarefa difícil. É, por um lado, o Passos e Gaspar a dizerem corta, corta, corta, corta, e por outro emigrar. Lado, ele a receber parte de verbas europeias e a ter um orçamento diminuto no Ministério da Economia, que a verdade é essa, para tentar dinamizar a economia, financiar as pequenas e médias empresas, tentar fomentar o emprego jovem e tudo isso que neste Sim, momento... Sim, os estágios profissionais, acho o desemprego, que é o desemprego jovem em Portugal neste momento é, quanto a mim, mais preocupante do que o desemprego geral. Porque neste momento nós temos uma taxa de desemprego Sim, há a falta do 14, primeiro emprego. Próximo dos 15%, e temos uma taxa de desemprego jovem acima dos 30%. Portanto, se calhar nós temos que deixar de ser um bocadinho, de olhar a vacas sagradas e deixar de pensar que a antiguidade é um posto, embora isto seja muito cruel de se dizer, mas temos que começar a pensar que há pessoas muito competentes fora do mercado de trabalho com menos de 30 anos e com imensas capacidades, imensas Sim, potencialidades e competências adquiridas ao longo de um percurso escolar. E com uma maior qualificação que deveriam ser mais facilmente absorvidas pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho não deve ser selvagem, mas tem que ser mais flexível, é um facto. Claro que, pronto, isto já... Mas, posto isto, eu não sei até que ponto, eu no lugar de Álvaro Santos Pereira, provavelmente demitir-me-ia. Sim, acho que era o que toda a gente estava à espera que ele fizesse. Era expectável que ele se demitisse na sequência de todas estas situações em que Sim. ele não é desautorizado, obviamente, mas perde competências, perde força, perde espaço político dentro do próprio governo. E ele mantém-se um bocadinho à margem, um bocado aliado desta realidade e continua a dizer que não há exílio nenhuma, o governo quer trabalhar de forma una e empenhada e pronto, aquela historieta habitual que não convence ninguém. Mas eu quando olho para o Álvaro Santos Pereira, lembro-me daquele site do André Vilas Boas a perguntar quando é que ele ia ser despedido. Sim, o que acontece com o Álvaro Santos Pereira, também as está pessoas, breve. As pessoas já perguntam quando é que ele vai sair, a dúvida é, ele sai pelo próprio pé? Ou é Pedro Passos Coelho que o manda embora? Porque neste momento o Ministro da Economia, e esta é a minha opinião pessoal, e eu sou militante do PSD e votei neste governo, entre aspas, Álvaro Santos Pereira pode ser a melhor pessoa do mundo, com as melhores intenções do mundo, mas não tem credibilidade junto das pessoas e é visto quase como o fanfarrão ou o bobo da corte. Eu penso que ele é o voto expiatório neste momento. Desculpa uma coisa. Como é que Álvaro Santos Pereira não tem credibilidade junto das pessoas? E eu não estou a pôr em causa... Atenção. Porque lhe tiram tudo. Tudo bem. Retiram-lhe tudo. Um super-ministério sem nada. Era um super-ministério inicialmente. Tínhamos que ter um homem forte, um homem competente à frente da... Este homem forte é uma expressão que eu gosto muito, porque uma vez li uma coisa que normalmente quando eu digo homem forte, deduz que todos os outros sejam homens fracos. Pá, que é uma expressão curiosa. Mas para além disso, era um super-ministério. Pressupunha que tivesse um ministro com muito capacitado e sobretudo tivesse uma capacidade de coordenação política. Porque às vezes mais do que capacidade de coordenação técnica, quando tens um ministério tão abrangente, precisas ter capacidade de coordenação política. E a verdade é que Álvaro não tem essas características. Para além disso, não sei honestamente se será Álvaro a sair pelo próprio pé ou será Passos Coelho a abrir-lhe a porta. Agora a questão é que está para breve, se não for um mês são dois, se não forem dois são quatro meses, é um bocado irrelevante. E enquanto isto, vamos andar um bocadinho neste emaranhado de passar de transferência de competências de um ministro para o outro e esvaziar um bocadinho aquilo que é o espaço da própria economia. A economia portuguesa vai continuando ciclicamente a ser uma arrastadeira, mas enfim. Eu uma vez falei com um membro deste governo, nomeadamente do mas deixa-me só dizer uma coisa. Agora, porquê que dizem que Álvaro Santos Pereira é incompetente ou não tem credibilidade junto das pessoas e por exemplo, Miguel Relvas tem? O que é que Miguel Relvas tem a mais que o Álvaro Santos Pereira? Tem poder. Certo, está bem. E tem voz, e tem imagem. Imagem? E aparece em tudo o que é jornal, nomeadamente não televisivos. É, não era esse que tinha uma moto? É o que dá o corpo às balas. Porquê que o Augusto Santos Silva também, supostamente, tinha tanto poder dentro daquele governo? Lá está, todos os governos têm que ter um cão de caça, isso é um fato. E cão de caça deste governo é o Miguel Relvas. Eu falava com um membro do Agora, governo. Agora, lá está, por isso não me falem em credibilidade nem em competência. Miguel Relvas não é um exemplo que esteja disso. No governo sim, por ser um exemplo nem de seriedade nem de competência. Portanto, e ele tal dizia... como Augusto Santos Silva não sim, era, sim, sim. Tal como aquele vice-presidente da bancada do PS, Ricardo Rodrigues, também não era, tal como uma série de figuras da nossa... Daí, eu achar... Eu prefiro, política. Eu, independentemente de tudo isso, prefiro um Álvaro. Digam o que disserem, que é frouxo, que é mole, que tudo bem. Precisamos de... jornalistas. Dá jeito aos jornalistas ter gajos como, perdão, ter pessoas como o Álvaro à frente dos ministérios, mas eu prefiro isto a ter pessoas cujo passado e cuja sua envolvência com a realidade social é uma nebulosa. E não quero voltar a Sócrates mas tu tens, por exemplo, o Vítor Gaspar, que é uma pessoa que toda a gente gosta. E não é para as medidas que ele toma, mas é por aquele... Ele é o melhor Vítor político Gaspar que eu conheço. O Vítor Gaspar senta-se no e faz aquele ar de... Senta-se no hemiciclo. Muito e obrigado consegue pela estar sua pergunta. Uma tarde inteira... Sem dizer nada! A responder àquilo que ele quiser. Com os amiguinhos como o Galamba... Sim, o Galamba vai ser muito bom. O Galamba vai ser ministro, vai ser primeiro-ministro em Portugal daqui a uns anos. Aponta aquilo que eu digo. E isto é a minha aposta pessoal, atenção. Eu gosto muito do João Galamba. Atenção, vai ser o menino forte do PS daqui a uns tempos. Pois vai, felizmente. Quando nós temos para aí quase 40 aninhos, mas vai. Pois vai, felizmente. Mas pronto. Sim, mas podes continuar. António José Seguro também é líder de um partido, portanto já acredito em tudo. Líder da transição, ok. Sim. Eu já acredito em tudo. Eu acho que aquele partido esteve constantemente em transição. PS não, não, não, não, calma. O PS está a passar para a fase PSD, que o PSD me dava líder. O PSD também teve uma travessia no deserto terrível. Até para a escolha, portanto. Até para a escolha. E agora vejo. Quer dizer, ora nem mais. Escolha ganhar diretas com 95%. Portanto, neste momento, mais do que unidade, há unanimismo no PSD. E eu. Que fui candidato a delegado ao Congresso Nacional, tive 100%. Tive mais que o Passos Coelho. Tiveste 100%? Tive. Quantas pessoas é que votaram? Por curiosidade só. Não digo. Mas tive 100%. Não, não vá lá. Ninguém vai fazer juízo de valor, Ruben. E uma delas fui eu. Ah pá. 4 votos? 5 votantes? 6? 10? 22. 22. Tá, não é mal. Pá, 100%. Tudo na lista A. O teu nível de popularidade está... É, consegui supernar 22. Pá, mas eu vou dizer uma coisa. O meu nível de popularidade na minha concelhia do PSD é muito mau junto da oposição. Já me chamaram vários nomes, nomeadamente também na internet. Já fui insultado. Eu não sabia o que era ser insultado nos blogs e já o fui. E é mau. É mau. Não é de. O quê? Fugir. Não, comecei-me a sentir mal. Mas o que é que as pessoas estão a falar mal de mim? Ainda por cima, anónimos, que é uma coisa que. Então, mas isso é bom. Fantástica. Pronto, é inveja. Eu ia te falar no Vitório Gaspar e também falar na questão, por exemplo, do Alves Santos Pereira, que um membro do governo falou comigo. E eu perguntei-lhe, mas qual foi a base decisória de trazer o Álvaro para o governo? E ele disse que a ideia não era má, que era trazer alguém de fora, que não tivesse ligado a nenhum grupo económico em Portugal, ou nenhum interesse em Portugal, para trazer uma pessoa independente com uma imagem de ele é independente, ele não está ligado aqui a nada. Sim, a Portugal. No princípio não me choca. E a ideia inicial deste governo era um bocadinho essa. Sim. Trazer independentes não me choca, nada. Até acho uma boa iniciativa. Só que ele próprio começaram a descredibilizá-lo, mas também verdade, ajudou à festa. Mas a verdade é esta, aqueles que acabam por ter mais peso dentro do governo nunca poderiam ser os independentes, a verdade é essa. Sim. Mas sabemos perfeitamente que são aqueles que estão mais ligados, mais comprometidos, não com sentido pejorativo aqui, com as máquinas, com os aparelhos partidários. Sim, sim. Temos sim, que ouvir. O ministro que provavelmente é com mais força neste governo, o Miguel Relvas. Que é aquele que mais intersticialmente está ligado à máquina de PSD. Portanto, acaba por não ser uma surpresa para ninguém. Agora, tenho pena do Álvaro, porque o Álvaro até acabou por ser um joguete político do Passos e do Relvas e do Gaspar. Isto é muito bom mesmo. Sim, o que tu estás porque a ver é o nosso próximo tema. Eu gostei muito dessa sexta-feira. Nós vamos falar agora do... Há super terça-feira nos Estados Unidos e cá em Portugal há sexta-feira. E tu há bocado estavas a dizer em off... Deixa-me só fazer, uma notazinha por causa das primárias norte-americanas. O Partido Republicano, aquilo é literalmente uma vergonha. É muito mau. Se nós nos queixamos dos nossos políticos, supostamente a maior democracia do mundo... Sobretudo o Partido Republicano, aquilo é um bando de idiotas. É um bando de idiotas. Eu vejo show, o Santorum é um pateta. O Mitt Romney é um pateta. Como é que se chama o outro? Tem cara de. Eles são tantos. O velhinho querido, pá. Sim, o velhinho, cabelo branco, gordinho, rechonchudo. Outro pateta. Sim, sim, sim. O Partido Republicano é uma andota. Mas eu acho engraçado. Eu acho e, não que divirto, lá, e não teres lá a Sarah Palin já é uma sorte. Fico feliz também porque Sarkozy vai perder as eleições. É verdade. O Sarkozy agora está a assumir uma posição de o Sarkozy está a tentar, extrema-direita. Está a tentar comer eleitorado ao Jean-Marie Le Pen, é verdade. É verdade. Não deixa de ser curioso. Mas enfim, vamos ver. Porque agora vai haver uma série de fenómenos interessantes. Vamos saltar agora para o clássico, para o nosso Benfica-Porto, que acabou com a derrota do Benfica por 3-2 em casa. Queres que eu tire o relato? Quero que tires o relato para falar com o Rui Salvador. Quero tirar o relato. Não, mas isto não interfere. Agora, era giro que o Rui, que não pode estar cá hoje por questões profissionais, ele que é um benfiquista... Bom dia. Eu gostaria de falar com o Rui Salvador, se faz favor. Mas o quê? É Bé. Olá, Bé, então como é que estás? Estás boa? Estou bem, obrigada. E tu? Epá, o Rui não pode mesmo falar? Hã? O Rui não consegue mesmo falar? O Rui está a vender t-shirts. Está a fazer o quê? Está na Feira de Carcavelos a vender t-shirts. Está a vender t-shirts. Isto ao sábado à tarde. Passa ao Rui, se acha. Mas podes passar ao Rui, ou não consegues? Não, o Rui está a passear, mas se quiseres achar recado, eu posso dar o passo. Não, diz para ele vir ter contigo. Isto não está a acontecer. Onde é que está a nossa equipa de produção? Não sei. Eu agora não posso, está mesmo a ver. Ok, então, Obé, diz-me uma coisa. O que é que tu achaste do Benfica-Porto? Eu não vi o Benfica-Porto. Mas o que é que achaste? Olha, o que é que achaste? Obrigado. Obrigado. Estou sim, boa tarde. É das conversas de esquina, está disponível? Ah, bom dia, estou disponível, sim, senhor. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde. Sim, foi em direto, sábado às 6. Okay. É, sábado às 6 horas em direto. Epá, Rui, nós começámos agora a falar aqui do Benfica-Porto e... Qual é que é a tua opinião sobre o jogo? O que é que tu achaste? O que é que eu achei do jogo? Sim. Eu acho que o Benfica jogou bem, apesar de tudo. Acho que não teve muita sorte, dado os 3 gols do Porto virem de jogadas ilegais, mas isso são detalhes, porque acho que o Porto também jogou bem. Apesar de tudo, acho que o Benfica não teve mal, mas que faltou o que é faltado nos últimos anos, que é um par de coisas, porque sempre que o Porto vai lá jogar, o Benfica leva uma grande cofre, e já é para aí há 3 anos sempre assim, sempre que o Porto vir à luz ganha. Portanto, é um bocado chato e eu quero matar aqueles gajos todos, menos o Maxi, que devia ser o jogador mais bem pago do Benfica. Devia ter uma estátua. Sim, continua. O Otávio apelidou o Estádio da Luz como o Salão de Festas há pouco, enquanto nós estávamos aqui a conversar em off. O que é que tu tens a dizer? Mas é que é quase isso. O que é que eu vou dizer para eu amo-te, Rui Salvador. Boa. Nada, a verdade é que tem sido assim. Portanto, o meu clube tem sido uma cambada de meninos que não conseguem ganhar um jogo importante. Ah, lá, ontem não. Na quarta-feira ou na terça. Foi na terça. Pronto, ganhar, isto é um jogo interessante. Apesar de tudo, eu acho que o mesmo. Eu acho que, em relação à sexta, o Porto ganhou. E ganhou bem, se tivesse sido empate, tinha-se aceitado. Se tivesse sido o Benfica a ganhar, tinha-se aceitado. Eu acho que, acima de tudo, foi um bom jogo. Apesar de o Benfica ter sido uma camada de maricas a jogar a bola. É pá, qual a opinião? Isto é que é ser benfiquista. Cambada de maricas. É pá, e o que é que tu achas do jogo de terça-feira? Agora o Benfica vai apanhar quem? O Apoel, que fez surpresa? Com o Apoel, sim, claramente. Viste aquela mensagem que eu te mandei dizer que o Apoel ainda ia ganhar o jogo? É pá, e foi verdade. O Chiotis defendeu um penalti. O grande Chiotis. Muito bem. O Chiotis já me deu muitas alegrias enquanto criança. Tem grande consideração. Sem 2001-2002. É verdade. Olha, diz-me uma coisa. Ainda acreditas neste Benfica campeão ou achas que... A altura de arregaçar as mangas e lutar somente pelo segundo lugar? Eu acredito porque eu acredito sempre. Eu sou tipo o Araújo Pereira. Mesmo depois de levar 7-0 em Vigo, eu achava que se Benfica marcasse um gol nos primeiros 5 minutos, que ainda conseguia passar. Agora é assim, como o Porto é um clube muito mais organizado do que o Benfica e com outro tipo de mentalidade, e isso viu-se porque eles jogam pela vida. E os nossos são tipo uns mariconços. Acho que o Porto agora só vai... aumentar a distância e vai ser campeão para ir com 10 pontos de avanço com um treinador que não percebe lá muito de bola, mas pronto. E este Braga? E o Braga? O Braga, com certeza passa ao Benfica, mas eu acho que não. Acho que como está, é como vai ficar. Não acreditas num Braga campeão, então? Não. Pronto, é isto. Tens mais alguma coisa a dizer, a considerar? Para este conversa de esquina de sábado? É sábado, isto está um bom dia. Está calor, está sol, é verdade. Pronto. Olha, e a nossa emissão de aniversário, gostaste? Gostei sim. Está muito bom. Fazer um programa em direto. Ok. Opa, muito obrigado, Rui. É uma pena não estares aqui, mas o teu trabalho na Feira de Carcavelos tem que ser assim, não é? Pois é. E a vender t-shirts. A ganhar a vida, é verdade. E cada um faz o que pode. Epá, muito obrigado, Rui. E a gente vê se... Agora um dia destes. Está bem? Está bem. Vá. Um abraço. Tchau. Epá, foi o Rui. E o Rui tem uma opinião, não daquele benfiquista ferrenho, mas... Eu perco a vontade de falar de futebol quando o Rui fala, mesmo. Porque, quer dizer, pá, eu gostava de ter um tipo que viesse para aqui falar e defender com unhas e dentes e falar da arbitragem. E pá, sim, às vezes apetia-me ter aqui um gajo como o Rui Gomes da Silva. Sim. Um gajo como o Carol, nosso ou como o David, Carol. Ou como um amigo nosso também muito, muito célebre, chamado Mauro Gonçalves. Um beijinho, Mauro. Tem três, aliás. Tem duas palas de lado, mas pá, assim não perca isto perde a graça. O que é que eu vou dizer? Pá, o Porto foi melhor. Olha, boa, e o que é que eu digo agora? Não, eu acho é que ele sabe ver futebol. Não, mas é verdade. O Benfica não perdeu 8 pontos. Com os árbitros, o Benfica não perdeu 8 pontos por causa dos árbitros. Perdeu 8 pontos por culpa própria. Por incompetência. Explica lá isso a metade deste país. Só que há aquele lance do Maicon e... É assim, vou ser muito sucinto. O lance é irregular. O lance é irregular, é do fiscal de linha, que estava a dormir. Mas aí, dito o resultado do jogo. Não digo o contrário. Posto isto, O título não está definido, apesar do Porto ter uma vantagem que lhe dá alguma confiança extra, sobretudo vencer na casa do rival direto, dá um ascendente anímico gigante. O Porto foi mais competente que o Benfica, queiramos ou não. Sim, entrou no pela jogo primeira vez. Pela primeira vez este ano, eu sinto que a vitória tem muito dedo de Vítor Pereira. Ou seja, Vítor Pereira tem muito mérito na forma como ganhou. Porque era tão criticado. Pela primeira vez. Atenção, continua a ser muito cético e o Vítor Pereira continua a não me convencer. Okay. Mas acho que desta vez tem muito mérito. O facto de estar a perder 2-1 com o Benfica, em casa do Benfica, na Luz, e arriscar tirar um central para pôr o James, puxando o Djalma para a defesa direito, um jogador com pouquíssimas rotinas a jogar a defesa direito, é corajoso. E depois lá está, é aquilo que eu digo. Individualmente, as equipas equivalem-se bastante. Equivalem-se. Sim. Não vale a pena estarmos a dizer o contrário. Nestes jogos, a equipa do Porto consegue ter sempre consegue ser sempre mais astuta, mais matreira, e tem que destacar dois jogadores no meio disto tudo, para além do Hulk e do James, que são obviamente jogadores que o Benfica não tem. O Benfica não tem um jogador com o potencial desequilibrador do Hulk, que não tem, e não tem um jogador com tanto potencial para jogar ali no meio ou para saltar do banco como o James Rodríguez. Pois, isso não tem. Falem-me de Nolito, falem-me do Bruno César, falem-me até não. Mesmo, o Gaetano é bom jogador, mas não mexe tanto com o jogo. Eu gosto do Gaetano. Eu gosto do Gaetano, é o meu jogador preferido do Benfica, assumo, mas não mexe tanto com o jogo quando salta do banco como o James Rodríguez. E depois, neste para além disto, dos destaques óbvios, tenho que destacar dois jogadores. Aliás, são três até. Em primeiro lugar, Maicon. Sim. O Patinho Feito está a transformar-se num cisne. E já digo isto há várias semanas. Segundo lugar, João Moutinho. Impressionante. É o pêndulo do meio campo do Porto. É impressionante. Eu não, como e sabes, jogou na quarta-feira. Como sabes, não sou um fã do João Moutinho, mas o João Moutinho é impressionante. Tem uma capacidade. O Witzel é um ótimo jogador, o Aymar é um ótimo jogador, o Javi Garcia é um ótimo jogador. Com o Moutinho naquele meio campo é muito difícil ter andamento para ele. Segundo lugar, Fernando. Sem dar nas vistas, sendo um trinco discreto. É o polvo. Sendo muito discreto, nestes jogos é muito rara a vez em que o Aymar consegue respirar. E nós sabemos que o Benfica depende muito da inspiração. Sim. Do Aymar para a equipa circular e pensar bem e circular bem a bola. E a verdade é esta. O Vítor Pereira é inteligente a jogar com o Lucho mais adiantado. O que é que obrigou? Javi Garcia a baixar para mais perto dos centrais. Junto a isto, o Witzel tem que baixar também para poder equilibrar a equipa e poder e o Aymar receber... fica sozinho. E o que é que acontece? Quando o Witzel baixa, quem é que sobe? Moutinho, encostou no Witzel. Mais espaço entre o Witzel e o Javi e o Aymar, que estava a jogar mais próximo de Cardoso. O que é que acontece? O Aymar raramente recebe a bola de costas de frente para o jogo e em condições de pensar e ler o jogo rápido e colocar nas faixas, por exemplo, um passo a rasgar ou coisa assim. Nisto, se ele virar as costas ou se está numa posição mais frágil, desapoiado, Fernando encosta logo e acabou. E o Benfica deixa de pensar. E sem Aymar a pensar o jogo... O Benfica vive muito dependente do Aymar, é verdade. É um Aymar dependente. Fernando e o Moutinho foram sublimes neste jogo. Extrapolando um bocadinho, André Villas-Boas sai do Chelsea, vai voltar ao Porto? Não. Ou vai para o Inter, como se tem falado? Não sei se vai para o Inter, se vai para a Roma, se vai para a Juve. Mas voltar vai para ao Porto é... Mas não acreditas que ele volte? Depois daquele jogo com o Manchester City? Fim da carreira, provavelmente. Mas agora não? Não, nem pensar. Achas que o Pinto Costa não tinha esse desejo de voltar a trazer André Villas-Boas? Pinto Costa é pragmático, é realista. Mas o Villas-Boas cometeu um dos maiores erros da vida dele em não, seguir o... Não acho. Não acho. Não acho. Talvez tenha acusado um bocadinho a pressão. Porque foi para um balneário ser... que não gosta dele, não gostava dele, aliás. Não sei se não gostava, se ele foi perdendo o balneário ao longo dos tempos. A verdade é que ele acusou muita pressão de tentar suceder a José Mourinho. Sim. E não há treinador que não sinta essa pressão. Só há um treinador que não sente essa pressão, que é o Pep Guardiola. Guardiola. Qualquer treinador que passe por um clube a seguir ao Mourinho vai sentir sempre essa pressão. O Inter caiu, o Chelsea caiu, o Porto caiu, e foi... Sempre, o Porto no ano seguinte não foi campeão. E teve três treinadores. Teve três treinadores. O Chelsea no ano seguinte, já no último ano de Mourinho, em que Mourinho não acaba a época, não é campeão. Sim. Mas aí também de mérito Mourinho, obviamente. O Inter no ano seguinte a Mourinho não é campeão. Rebentou, foi uma implosão. E rebentou agora de vez. E agora o Real Madrid, não sei não. O Real Madrid neste momento. Real Madrid vai ser campeão. Real Madrid vai ser campeão este ano, indiscutivelmente. Vai estar na luta pela Liga dos Campeões, embora eu acho que o Barça vai ganhar. O Barça disputou 7 gols ao Bayer Leverkusen, uma coisa impressionante. Messi, 5 gols, uma coisa... E há um jogador que por acaso marcou 2 gols ontem na estreia, mas que eu gosto muito do Telho. O Telho é um belíssimo jogador. Eu prefiro o Telho ao Cuenca, por exemplo. Acho o Telho um jogador muito interessante. Ronaldo já vai com 30 golos. Pode ter marca impressionante. O Ronaldo, Ronaldo é uma máquina de fazer golos, sem dúvida. Mas o Messi vai marcar. O Messi já está a marcar. Aliás, já marcou a nível de golos. Tu vais ter Ronaldo e Messi daqui a uns anos a serem falados como quase os melhores de sempre. Mas infelizmente para os portugueses, ou felizmente para os anti-Ronaldo, ou para os. Para aqueles que não gostam muito. Eu não alimento essas polémicas. Não, calma. Eu acho, independentemente disso. Mas acho que o Messi, de facto, vai marcar os pergaminhos da história e Ronaldo nem tanto. Apesar de, em números, marca. Mas quando tu tens um dos melhores jogadores de sempre. Talvez também pela própria vida pessoal. Na sombra, mas num plano ligeiramente inferior ao do aquele que pode vir a ser o melhor jogador da história. Mas o Ronaldo é muito rockstar e o Messi é mais... Tudo bem, não é por aí. É mais terra-terra. O Maradona, para mim, é o melhor jogador de todos os tempos. Nunca vi jogar o Maradona. E devido às características ou à vida que ele levava dentro do, fora do campo, e a atitude dele dentro do campo, oficialmente que é considerado o melhor é o Pelé. Pois é, isso era isso que me estava a falar. E a nível de... Eu nunca vi jogar o Pelé regularmente, cheguei a ver o Maradona em várias cassetes e DVDs, não sei o quê, mas o Pelé nunca vi só coisas mais soltas, e acho que a nível de qualidade técnica, de talento natural, o Maradona põe o Pelé num bolso depois não e depois é um sai pelo outro. E... Por aquilo que ele foi. Interessa um pouco, fora... honestamente. Mas a verdade é essa, a nível social. Vou dar um exemplo. Eu gosto imenso do Balotelli. Estou um bocadinho nas tintas para a vida que ele leva fora de campo. Se ele fizer disparados no campo, aí sim, preocupa-me. Embora sim, mas às vezes não é um exemplo a seguir para os jovens que... Balotelli foi apanhado... Eu acho que os jovens têm que ter cabeça e não têm que usar os jogadores de futebol todos como mas dele. Sabemos que não é assim. Há alguém que domina. O Balotelli foi apanhado 14 horas antes do jogo do Manchester City no Barça Striptease. É verdade. Eu tenho amigos meus que jogam à bola e diante dos jogos vão sair à noite e saem, epá, e depois acontece. Jogam bem no dia a seguir. Epá, tá, jogam. Acho que uma vez pode não acusar, mas se for regularmente... Sim, claro que sim. A nível de rendimento é inevitável. Claro que sim. Pá, bem. Claro. Vamos fazer uma pequena viagem. Ai, não posso. Vamos. Vamos agora viajar um bocadinho. Vamos ouvir o grande nome, Eros Ramazzotti. Isto começa a letra começa aos quantos minutos? Mas acho que tem uma grande intro. Mas é pá, muito bom, muito bom. Ritmo italiano. Come é mais. Pá, tu sabes a letra? Sei. Sabes a letra? É Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Eu tenho CDs de Laura Pausini em casa. Toda a gente tem. Não? Pata a viudança, ginga o seu passo de dança. Olha aqui. Eu prigiono di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. No refrão, ricordi la ponta. Parece a vida bela aqui. Sara, essa viagem à Itália, como é que foi? Oh, Otávio, estás a mandar mensagem porquê? Que está fazendo está a fazer interferência, Otávio. Ah, estás a ligar, ok. Ah, estás a receber, vai. Sara. Essa viagem à Itália, tu foste à Itália naquela semana de carnaval em que não houve tolerância de ponto. E diz-me lá o que é que tu viste, o que é que tu achaste. Conta-nos aquela história da discoteca que contaste a mim, que eu adorei. Gostei imenso da viagem em si. Não gostei propriamente de Milão, mas acho que já me tinham dito que não era uma cidade assim tão bonita como nos filmes faz parecer. No entanto, há dois grandes monumentos que toda a gente deve ver. Aliás, os únicos monumentos que há para ver em Milão, que é a Igreja Duomo, que é lindíssima e qualquer fotografia não consegue retratar aquilo que a gente viu, e as Galerias de Milão, onde tem lojas como a Prada e Gucci. E depois Shopolix, é uma coisa... Nem mais. E depois é uma coisa fantástica, porque à frente dessas lojas, em que precisas de ter muito pouco dinheiro para ir lá comprar, tens o McDonald's. Foi onde eu fui almoçar. Isso aqui é uma refeição típica. Mas é muito engraçado. Lá, o que é que tu gostaste mais de visitar? Assim, a cidade? Depois a cidade, andamos por lá a passear, mas é uma cidade muito cosmopolita, mesmo para quem gosta de fazer compras. Portanto, para quem gosta de ver monumentos e cidades um bocadinho mais históricas ou culturais, não é de todo aconselhável. Depois fui visitar Verona, que é muito parecido com Veneza. E é muito giro. Há alguns sítios que eu fui visitar, como a Arena de Verona, que é um bocadinho parecida com aquela cena em Roma. O Coliseu. Sim. Depois a Casa de Julieta, claro. Para todos os apaixonados têm que ir lá. É lindíssimo. Só de mim, aquele vídeo. Foi a primeira. Ora, nem mais. Foi a primeira. Foi a única vez em que vimos um grupo de portugueses. Foi super engraçado. Portanto, tinha que ser mesmo na Casa do Amor. Os portugueses são uns completos apaixonados. É, são só. Depois vimos ainda. Ah, pois é engraçado porque há uma cena que é o túmulo de Julieta. Porque apesar da história ser fictícia, não é? Existe mesmo um túmulo de Julieta. Portanto, acredita-se que provavelmente tenha existido realmente. Uma paixão entre uma espécie de entre Romeu, Romeu e um Julieta, sim. Essa história pode estar um bocado paparicada, mas sim, claro, está embrulhada. Sim, claro, poderá ser para acrescentar mais um monumento de visita, mas também é muito giro. Depois a Piazza Erbe também é muito, muito bonita. Depois em Veneza. Ah, Veneza, sim. É aquela coisa, né? E tem carnaval. Sim, por acaso não fui no carnaval dia de carnaval. É a última coisa que deves ver em Veneza. Mas sabes o que é engraçado? Ora, nem mais. Primeiro, okay. Não fui no dia de carnaval, mas o que é engraçado é que nós estivemos em Itália precisamente na altura do carnaval e não vimos nada sobre carnaval. Portanto, porque, ao que parece, todos os festejos de carnaval foram feitos num sábado anterior. Oh Sara, permite-me só que interrompa. Pá, Ruben, tira Eros Ramazzotti. Já percebemos? É que já me está a embalar. Pronto, está tirado. Mas pronto, mas Veneza, sim, o carnaval em Veneza é aquelas típicas. Pá, o carnaval faz sentido em Veneza e no Rio de Janeiro, ponto. Sim, o resto que é muito chique. O resto não interessa. Por acaso eu trouxe de lá uma. O resto é ver bundas passar. Sim, sim, sim. Depois, o que é que existe para ver? Para além do grande canal, como é óbvio que será provavelmente a parte mais bonita, sim. E as gôndolas em que vemos casais, tipo dentro de gôndolas, em que nos pedem. Entre 100 o que serra risco, isto é para ti. Barato. O que serra risco, tu que és um homem apaixonado. No ou então, canal. Rui Alexandre Osório Bajoca, isto é para ti. Uma gondolazinha que a nossa Nano Lô. Tu andas a provocar o riso no Facebook como gente grande. Que eu ando a ver. Eu ando a ver. Sim, eu ando a ver. Sou um provocador. Sim, continua. Onde é que eu ia? Ias nas gondolas. Sim, acho que para todos os casais românticos, acho que é um sítio a visitar. Mais, vi também a Ponte do Rialto. Também é muito, muito bonita. Deixei lá o meu nome gravado. Portanto, daqui a uns anos vou voltar lá. Como é que lá. Se deixa lá o nome gravado? Porque pode-se escrever na ponte aquilo é tipo pedra. Mas é uma espécie de pedra em que podes que com um pau, com uma pedra, consegues deixar. Sabes quem lá foi a primeira escrito? Pessoa no mundo a fazer uma gôndola? Não. Rui. Foi o tetravô de Rui Bajoca. Era só uma curiosidade que era importante. Okay. Depois temos a Ponte dos Suspiros, que também é muito bonito. Depois temos ainda a Piazza de San Marco e a Basílica de São Marco, que também é muito, muito bonito. O resto, todas as ruas são lindíssimas. E eu tirei uma fotografia ao pé de uma loja da Ferrari. O meu momento homem. Ir à Ferrari vais amar a Nel, pá. Mas da Ferrari, tens lá tipo equipamentos e aqueles carrinhos pequeninos. Sim, e carrinhos grandes também. Ah, também carrinhos grandes? Mas pode levar para casa um carrinho grande. Não, mas podes tirar fotografias que eles permitem. Ah, bom. Ah, então. sim. Depois, os gelados que são. Pá, sim, ir à Itália tem que se comer o gelado. Aconselho o gelado que é o beijo de Julieta e o beijo de Romeu. Itália, e gelado de groselha, história. Que é muito, muito bom. Sim, principalmente Verona, que foi onde eu fiquei a maior parte dos dias. Portanto, foi, muito sim, bonito. Foi muito bonito, é muito, muito bonito. Sara, agora a pergunta essencial. Antes quanto de aos continuares. Italianos, foi uma desilusão total. Não, mas eu perguntar. Ok. É que aquele clichê de que são tipo homens Shore, bonitos, altos e robustos, simpáticos. Com barba de dois dias. E com, sim, e com um sotaque romântico. Não é nada disso. É uma pura desilusão. São muito iguais aos portugueses. Falar italiano é falar espanhol e mexer as mãos. Que não pá. Tomam banho durante semanas, mas põem muito perfume. É. Sim. Eu não consigo. Aliás, mas isso eu já tinha essa ideia, e desculpem-me as pessoas que estão a fazer Erasmus em Portugal e que são italianos, mas nós já tínhamos essa ideia de que tudo o que é de Erasmus e é italiano não toma bem. Portanto, foi só uma confirmação ir lá. Consegui perceber que é. Ah, e uma coisa super engraçada, porque no primeiro dia em que nós lá chegamos, nós começamos a gozar com este. Com o tique. Com o tique que eles têm. Com o tique da mão, sim, sim. E então o senhor. Sim, tipo, não se vê, no trânsito, houve para lá uma confusão qualquer e ele. Põe a mão de fora, tipo, e se fosse um típico português, iria dizer aqueles palavrões todos que a gente conhece. Ele não, ele tipo, tirou a mão para fora do vidro e fechou assim. Aquele gesto peculiar deles. Mas italiano, é italiano, soa tudo melhor. Até a frase mais trágica. Sou romântico. Sou romântico, é verdade. Até um palavrão sou romântico. Eu acho que nesse caso. Eu nem gosto muito da língua, nem da. Não, eu gosto francês, da língua. É o francês, desculpem. É a língua, sem dúvida, mais suave, mais embrulhada sim, e mais... Sim, mas o italiano também é romântico. E mais rococó, até se nós quisermos. Apesar dos franceses. Italianos não serem românticos. Sim, sim, sim. E o francês. Apesar de eu continuar a adorar o espanhol. Mas eu contei-te uma história muito engraçada, não foi? É a história da discoteca que eu queria... Que é, sim, não, eu fui numa das noites, nós aproveitamos para sair à noite e fomos a uma discoteca que é um bar... que, se não me engano, o nome é Campos. Aquilo é um, isso sim, é uma secção aquilo, de acordo. Aproveito, sim, aquilo é publicidade uma vez mais. Aquilo é um nome, like. Aquilo é um nome. Aquilo é um bar onde se juntam todos os Erasmus, todas as pessoas que like. Estão a fazer Erasmus, como existe em quase todo o lado. Está a passar. Tá. Tu cortaste-me completamente a voz. Ah, mas isto não passa. Ah, não sei, tenho que experimentar depois. Mas sim, pode continuar. E portanto, era engraçado a própria disposição do bar, porque era: tínhamos uma sala embaixo e depois tínhamos uma espécie de varanda por cima, em que nós olhávamos, tipo, as raparigas ficavam por baixo e os rapazes ficavam em cima. E nós olhávamos e os rapazes estavam em filinha, tipo, pai, numa espécie de pesca, a pescar as raparigas cá embaixo. Eles depois vinham ter connosco e começavam a falar contigo, a perguntar se tu querias beber alguma coisa e não sei o quê. O engraçado era que, se tu não soubesses falar italiano, eles consideravam-te uma rapariga difícil, viravam-te as costas e eu ia embora. Ou seja, não sabem falar inglês. Mas sim, eles são um bocadinho pior que os portugueses. Eles vão direto à pesca. Sabes que na Europa há muito isso. Em Portugal, e escreve-se muito sobre isto, em Portugal, as coisas são muito mais complicadas na noite do que em Espanha, França e Itália. E Itália. Porque lá é mais... E aqui fazem-se muito de... E o que ela está a dizer é verdade. E o engraçado é que não vi nenhuma rapariga a sentir-se... Constrangida. Constrangida com a situação. Aliás, acharam que aquilo era super normal. As nossas colegas que estavam lá a fazer Erasmus disseram isto é normal e nós saímos daqui completamente bêbadas. Quem paga são eles. Olha, para dar exemplo àquilo que nós estávamos a falar... Chulos! Que as frases em italiano soam bem. Tenho aqui uma frase que é... Estou todo apanhadinho das costas, derivado ao outono. Quero-me parecer que pelo Natal já não me levanto. Xisa. E o Rui Costa vai traduzir isto para italiano. Em italiano, vamos ver se é verdade. Vamos ver se é verdade. A primeira frase é: estou todo apanhadinho das costas, derivado ao outono. Quero-me parecer que pelo Natal já não me levanto. E agora Xisa. Italiano por Rui Costa. Como será esta frase em italiano? Rui, quando quiseres. Mais difícil não havia, não é? Sono tutto distrutto dalla schiena, derivata all'autunno. Mi sembra che per Natale non mi alzo più. É, não é fantástico? Diz lá, é romântico. Uma frase em português que é tipo brejeira e tu italiano. Eles querem ter a mesma percepção em relação. Se bem que não há língua mais bonita que a língua portuguesa. Oh, a língua de Camões. Olha, agora fez-me lembrar do Telmo, um beijinho. É riquíssima. Telmo, um grande abraço. Telmo Nunes. Mas eles quando vêm português, o que é que eles... Tudo é que tu estiveste em Itália, e não sei se tiveste tempo a perceber isso ou não, mas qual é a imagem que os italianos têm... Em relação às raparigas, dizem que as raparigas são muito bonitas, que as raparigas portuguesas são muito bonitas. Eu acho que pelo facto de nós não sermos... Ou não estarmos constantemente maquilhadas como as italianas. As italianas são muito bonitas, mas são uma espécie de espanholas, são muito, muito maquilhadas. Muito bonequinhas? Sim, muito bonequinhas. Olha, engraçado, estamos a falar de italianos e eu acabei de receber uma mensagem da Giovanni Galli a dizer que tenho desconto no dia para o dia do pai, em compras para o dia do pai. Mas sabes que essa marca é portuguesa, não sabes? Diz? Não é, puto, não é. Diz? É, essa marca é portuguesa. Tens a certeza? Estou-te a dizer, Giovanni Galli é portuguesa. Procurei no Google. Não, depois a gente já procura. Não, Google. Tá não, bem, não. Mas essa não tenho a certeza. Foi mesmo pela intuição do nome, mas confirma-me. Isto é uma coisa no Colombo, uma loja. Podes continuar. Mas confirma-me lá, por favor. E tem... E que consideram os portugueses também muito simpáticos. Isso nós também... Aliás, a parte do staff do hotel onde nós estávamos, sim, eles diziam que gostavam muito dos portugueses que iam fazer Erasmus porque eram muito simpáticos. Fala-se muito nos fóruns sobre turismo e isso. Ah, e é engraçado porque... Que fui comprar um gelado e o senhor que me serviu disse, percebeu que nós não éramos italianas e perguntou: ah, vocês são portuguesas? E nós sim. E ele, e engraçado, porque eu acho que isto tem a ver com o futebol, vira-se para nós e diz: ah, sim, eu conheço muito bem o Porto, a cidade do Porto e a cidade de Braga. E portanto acho que deve ter. É pessoal com critério, percebes? Porto, Braga, Liga Europa. Sim, da Liga Europa, acho que foi possível. Por aí. Por acaso pensei nisso logo. Deixa-me só dizer uma coisa em rádio que tu... Sim, diz. Esta semana, por falar em cidades, tive um reencontro de terceiro grau nas redes sociais. Pá, e aconteceu uma coisa muito engraçada, que foi, por causa desta discussão Porto-Lisboa, na sequência do Benfica-Porto e não sei o que mais. Pá, tive pessoal a desamigar-me do Facebook, se é que isto existe. É sério? A desamigar-me por eu dizer que se o país fosse mais Porto e menos Lisboa, talvez fôssemos mais trabalhadores, mais empenhados, mais metódicos, mais pontuais, mais criteriosos. Sim, eu acredito que sim. Mais produtivos. Não é uma questão de regionalismo, mas mais comprometidos, que... mais comprometidos com a sociedade, aliás, mais hospitaleiros. Tive gente a desamigar-me por causa disso. Aliás, eu acho que o grande problema em Portugal e parte dos lisboetas é que só conhecem Lisboa e o sul do país. É vergonhoso, é vergonhoso não conhecerem, e se calhar a nível europeu conhecem grandes cidades europeias e depois não conhecem Braga, Guimarães ou Porto, que para mim são das três cidades mais bonitas do país. Não é porque sou de lá, é mesmo porque é uma verdade. É uma verdade. Aliás, achei super engraçado. Eu sou, confesso, apaixonado por Lisboa, adoro Lisboa. Sim, Lisboa é muito bonita. É a minha cidade, mas tenho uma paixão... gigante pelo Porto, por exemplo. O Porto é uma cidade muito bonita. Eu, antes de ir para a Itália, como fui apanhar o meu avião do Porto, descobri uma coisa muito engraçada, que foi, que por acaso acontece precisamente em Itália, em Verona, que na parte da casa da Julieta, que é os apaixonados colocarem um aluquete, que vocês chamam de aluquete? Um cadeado? Ah, um cadeado. Ok, nós chamamos aluquete do Norte. Com o nome... Com o nome... É o regionalismo, lá está. A riqueza cultural do Norte. Sim. Com o nome do... Com as iniciais do casal. E precisamente na ponte de Dom Luís, no Porto, que também é uma ponte muito bonita, faço exatamente o mesmo. Os pedidos de casamento são selados com um aluquete. Com um aluquete com as iniciais. Olha, Ruben, já sabes, quando quiseres pedir a Sara em casamento, aluquete. Sim, e tem que ser na Ponta Dom Luís, Ruben. Tens que ficar louquinho e meter um aluquete. Nós também temos uma cidade muito romântica, que é a cidade do Porto, e que a nível histórico e a nível cultural tem muita coisa para se ver. E por falar em apaixonados, em amores, na passada quinta-feira celebrou-se o Dia da Mulher e estamos a ouvir a música da Alicia Keys, a Superwoman. Neste momento acabaste de ganhar mais um fã, o meu primo. É verdade. Lá, sim, porque ele adora a Alicia. Alô! Olá, olá! Temos no ar. Estamos no ar? Sim, estamos no ar. E temos no ar a nossa amiga Raquel, que nos vai falar um bocadinho sobre o Dia da Mulher. Olha, está aqui a Sara, está aqui o Otávio. Olá, Raquel. E estou aqui eu. Olá, Raquel. Olá. É verdade, eu tenho que cumprimentar a Anisabel. Não está aí a Anisabel? A Anisabel não conseguiu vir, mas podes mandar um beijinho eu se quiseres. Eu queria cumprimentar a Anisabel, que não tive o prazer ainda de conhecer, porque disseram-me que ela ia estar aí hoje. Bem, fica um beijinho na mesa. Ah, sim. Olha, nós estamos agora aqui a falar, estamos bem perto do final do programa, estamos aqui a falar do Dia da Mulher, que se festejou na quinta-feira, no dia 8, e uma das coisas que nós vínhamos a conversar para cá, quando estávamos a caminho do estúdio, era saber o que é ser mulher, e o que é... O Otávio já toma conta da mesa, isto é espetacular. O que é ser mulher e... Pá, basicamente, sim. Epá, não faças isso, Otávio, por favor. Desculpa. Sim, é que eu sei. Desculpa, tu tens a música por baixo, eu estava só a tirar. Ah, mas isso é giro, fica bem. Fica, rádio. Fica lindo. Fica bem, sim. Fica bem. Olha. Se não for muito. Está a passar a Superwoman, Raquel. Está a passar a Superwoman da Alicia Keys. Diz-me uma coisa, o que é ser mulher? O que é que para ti é ser mulher? Como é que tu definirias ser mulher? Antes de mais, eu queria só deixar aqui uma nota que, por acaso, ainda ontem surgiu essa discussão. Mas, a propósito do Dia da Mulher, antes de responder à tua pergunta, eu gostava de dizer que não sou propriamente apologista desta ideia da criação e da celebração de um dia específico da mulher, porque eu acho que, se realmente queremos uma certa equiparação e queremos uma certa igualdade com o sexo masculino e reiterar um bocadinho a ideia de que o atingir certos patamares, nomeadamente a nível profissional e etc., não tem a ver propriamente com o género, então acho que estes dias não fazem sentido nenhum. Começa por aí. Porque, pá, tudo bem, somos diferentes, mas não têm que ser diferenças que justifiquem este tipo de veneração, como se de facto fossem diferenças de alguma forma, mas podem achas ser que é... tempo, achas que é um ato sexista? O quê, o quê? É um ato muito sexista, muito feminino. Acho um bocadinho, acho que nós somos especiais porque, quer dizer, especiais no sentido que nascemos com características que nos preparam se calhar para coisas que os homens não, nomeadamente, e não quero recorrer a clichês, mas o dar à luz em si torna-nos diferentes, não é? De lá por aí eu acho que... Mais sensíveis. Pá, Raquel, vai-te tomar banho. quê? Não percebi. É, eu estava a dizer para tu ires tomar banho, foi o que ele disse agora. Mas podes continuar, continua, não respondas à provocação. Continua. Mas é verdade, e aliás, eu não sei, mas eu já ouvi vários homens dizer que era um dos privilégios que gostavam de ter era de facto passar pela experiência de dar algo de um bebê. E nessa medida eu acho que somos privilegiadas. E ser mulher também é um bocadinho ter essa sensibilidade. Eu acho que essencialmente o que nos separa dos homens é um bocadinho essa sensibilidade para algumas coisas. E um bocadinho de espírito de sacrifício e de sofrimento, às vezes que está lá, está a vida relacionada. E tu, Sara? Mas não estou a responder exatamente ao que tu querias. Queres que eu te diga o que é ser mulher? Sim, a Sara agora vai dizer o que é ser mulher. Olha, okay. O que é ser mulher? Não sei. É ser uma pessoa sensível. Aliás, mas eu sou estou de acordo com a Raquel. Acho que não, é um dia que não faz qualquer sentido. Acho que só demonstra o nosso sentido de inferioridade em relação aos homens. E isso é uma parvoíce porque, por exemplo, ontem estive a ver um programa numa guerra de sexos em que deu para perceber claramente que a mulher está em maioria cada vez mais no mercado de trabalho, em maioria cada vez mais nas universidades. E acho que isso é um orgulho porque conseguimos... Sim, conseguimos destruir um bocadinho aquilo que é a tradição ou tradicional e a mulher está cada vez mais a sair da cozinha para... Mas não devia! Para conseguir cargos que sempre pertenceram, para lá em casa, sempre pertenceram aos homens. E, por exemplo, a Raquel é um caso disso, porque há a advocacia, que já nem sei... Já nem, é já advocacia, nem não é, Raquel? Advoca. Sim, advocacia. Sim, eu vou ouvir essa um bocadinho baixinho, estou a fazer um esforço, mas eu estou a perceber, sim, é assim. O curso de advocacia, que era maioritariamente de homens, hoje em dia está a ser apanhado pelas mulheres. Não, não é bem assim. Por isso é que isto não saiba ser para torta. Acho que é um orgulho para nós cada vez mais sermos mulheres e termos conseguido atingir alguns patamares que há uns anos atrás seria muito complicado. No entanto, concordo, acho que é um dia que não faz qualquer sentido. Apesar de, já que existe, de poder ser valorizado, porque a verdade é que continuamos a ver muitas mulheres a serem sobrevalorizadas ou colocadas de parte pelo simples facto de serem mulheres. E mesmo no próprio mercado de trabalho continuamos muitas vezes a receber e a ser mal pagas por trabalhos que fazemos em igual qualidade ou até melhor em relação ao homem, portanto... já que o dia existe, que seja respeitado e que seja Raquel, reconhecido. A Sara estava aqui a falar num ato de discriminação este dia. Também pensas que é assim, uma discriminação negativa? É um bocadinho. E ontem vi até uma publicação de um rapaz, porque eu acho que depois eles próprios têm noção nisto. Ele dizia que... acho que era que o maior inimigo do feminismo era o próprio feminismo. E é um bocadinho esta a ideia. Porque ao querermos destacar-nos nessas coisas, acabamos por dar razão àqueles que acham que não estamos ao nível dos homens. Não faz sentido nenhum. Acho que cada vez mais isso é muito... Otávio, rapidinho. Bom, não há paciência para o machismo, tal como não há paciência para o feminismo. Mas a verdade é que sem ele, se não tivessem existido os movimentos libertários, nós não teríamos chegado onde chegamos. Eu concordo, isso é eu concordo e, com portanto, a defesa. Se calhar, em nome dessas mulheres, se calhar este dia faz sentido. Exatamente. Falando agora a sério, que eu até aqui estava a fazer brincadeiras com as meias e com a roupa para lavar e não sei o quê, acho que há paciência para esta tentativa de equalização. Até à medida em que há demasiadas restrições à liberdade ou até à medida em que de facto a igualdade não se verifica. A partir daí, e sabendo nós que ainda há alguns empecilhos e algumas engrenagens que precisam de funcionar melhor, nomeadamente ao nível do mercado de trabalho, sim, a nível social. Não há paciência para o feminismo excessivo, não há paciência para estarmos a pôr a dizer que cada mulher é única à sua maneira e que isto é discriminação positiva. Mas deixa-me falar. Não há paciência para discriminação positiva, nomeadamente em coisas que não merecem discriminação positiva. As mulheres hoje em dia, tirando o hiato salarial, não podem queixar-se assim tantas coisas, porque se calhar até têm mais regalias do que os homens numa série de coisas na nossa sociedade. Sim, e conseguimos entrar para dentro de cursos que é de maioria do homem. Exatamente, vou dar um exemplo fútil, mas é verdade. A questão, por exemplo, uma saída à noite. Nós pagamos sempre o triplo do que as mulheres pagam. Ao dobro. Mas isso acho que tem a ver com uma questão de marketing dos próprios bares. Passando para um limite mais plausível. Pois é, isso, é isso. Passando para um limite mais, para uma questão mais plausível e mais delicada também, que me revolta particularmente, foi a larvidade que foi a promulgação da lei da paridade. Mais uma manobra genial de populismo e demagogia do Partido Socialista. Em quer dizer, para todas as listas candidatas a órgãos, a qualquer órgão público, tem que haver 33% de determinado sexo. Nós sabemos perfeitamente que isto não é para proteger os homens, claro, nem, não, para, é nem para, proteger, garantir igualdade. É para proteger isto as é para mulheres, proteger as mulheres. Mas a verdade é que se assim não fosse, não teriam lugar. Em detrimento da qualidade. Ou seja, muitas vezes são deixadas pessoas... Não concordo com atenção, isso. Atenção. Muitas vezes são deixadas pessoas de fora de determinadas listas e determinados órgãos e determinados cargos porque tem que se cumprir a cota dos 33%. Isto é grave. Sim, está bem, mas não quer dizer que tenha a ver com uma perda de qualidade, até porque há mulheres e temos a nossa dama de ferro. Imagina que a lista é toda montada. Numa lógica de qualidade. Que não tenho nada a obstar. E falta-te uma mulher para preencher a cota dos 33%. Tu vais abdicar, se for preciso, de um homem que é melhor que essa mulher, ou vice-versa, para preencher uma cota. Mas lá está. Isto é uma restrição, à liberdade das pessoas. Por cada dois homens tens uma mulher. Isto é uma restrição grave à liberdade das pessoas, à liberdade da associação e, sobretudo, é uma violação. Eu acredito, mas eu acho que isso já é um sentimento que vem de trás. É uma violação a um princípio que eu defendo, que é o da meritocracia. Acho que a nossa sociedade, com estas leis extremamente restritivas, só caminham num sentido que é extremamente errado. Mas eu não vejo as mulheres que se batem por princípios feministas, que se batem por igualdade e que honestamente ainda vivem dentro do seu próprio casulo a falar destas questões que são graves. Mas pronto, nós nos últimos tempos nós temos, em termos civilizacionais, eu acho que estamos a retroceder em algumas coisas, nestes princípios sobretudo, estamos a restringir para garantir coisas que são abstratas e genéricas, como a igualdade, estamos a sacrificar princípios que são muito mais basilares, como a liberdade ou como o mérito. Sim, isso é verdade. Preocupa-me. Posto isto, dizer que... Olha, Raquel, um grande beijinho. Muito obrigado. Muito obrigado por teres participado. Tens dito o que é essa mulher... Epá, tu sabes como é que é o Otávio e tal. E pronto. E tu sabes como é que é o Otávio, não é? Epá, muito obrigado pela tua participação. E um grande beijinho. Esperamos que voltes ao estúdio um dia destes. Está bem? Houve aí uma deixa que eu gostava de comentar, mas pode ficar então para uma outra ocasião. Sim, estamos quase a acabar. Posto isto. Mas o programa não é teu, senhora, sou eu a falar. Sou eu a falar. Muito engraçado, mas podemos discutir isto depois, não? Sim. Epá, muito obrigado, Raquel. Beijinho, Raquel. E então, destes, está bem? Beijinho. Tchau. Posto isto, dizer que as mulheres... Epá, conversas que ainda está a acabar. Voltamos na próxima semana, sábado, às 18h03. Estamos convosco sempre aos sábados. Foi um prazer estar convosco, debater todos estes temas com vocês. Olha, até para a semana. Tchau. Beijinho.